vai levar o Demetrio no pavilhão 5. É o pessoal da faxina geral, de alimentação. Eu vou pedir, independente de ele ter direito a benefício ou não. Depois cultural, é o Brano. STM, nosso primo, sem problema. Tá todo sangue bom. Nós vai levar o Demetrio no pavilhão 5. É o pessoal da faxina geral, de alimentação. Eu vou pedir, independente de ele ter direito a benefício ou não. Depois cultural, é o Brano. STM, nosso primo, sem problema. Tá todo sangue bom. Todo sangue bom. Todo sangue bom.